Pulou o buceiro, pegou o bodoque, belisco, birosca, jogo de gamão, carro de carretel e vara de pescar. Foi vadiar. Ouvi um gemido, um chiado mudo, murrinha batida, que dá pra chorar. Ebo, vem cá meu boi, ebo. Eu